Capítulo 11. A capacidade de ver. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Deuteronômio 5, verso 29. Frequentemente ouvimos mensagens extraídas da primeira carta de Paulo à Igreja de Corinto. Este livro da Bíblia é mencionado muitas vezes, principalmente nos círculos renovados espiritualmente. A Igreja de Corinto foi estabelecida aproximadamente em 51 d.C., muitos anos após o dia de Pentecostes. Era muito aberta aos dons espirituais e, portanto, se beneficiava grandemente deles. A unção do Espírito Santo era forte entre os seus membros, como em muitas das nossas igrejas de hoje. A segunda epístola de Paulo ao corpo da igreja em Corinto não é mencionada com tanta frequência quanto a primeira. Esta carta contém uma ênfase maior na ordem divina, no temor do Senhor e na consequente restauração da sua glória. Se for lida no seu contexto, esta carta traz uma mensagem forte e empolgante para os crentes de hoje. Enquanto examinamos uma porção dela, tenha em mente que 2 Coríntios foi escrito para pessoas que não eram estranhas à unção e que frequentemente exerciam seus dons espirituais. A glória da antiga aliança versus a nova. Em ambas as cartas aos Coríntios, Paulo se referiu muitas vezes à fuga dos filhos de Israel do Egito e à revelação da glória de Deus a eles no deserto. A experiência deles também pertence a nós, pois tudo o que aconteceu aos israelitas, no sentido natural, foi modelo e sombra do que nós experimentaríamos na esfera do Espírito. Paulo enfatiza: todos esses acontecimentos sobrevieram a eles como exemplos para nós. Eles foram escritos para nos advertir a nós que vivemos nos tempos em que esta era se aproxima do fim. 1 Coríntios 10, verso 11. A primeira carta de Paulo tratava de muitos elementos fundamentais da ordem divina do coração para o povo de Deus. A sua segunda carta foi ainda mais fundo. Ele seguiu em frente, falando sobre o desejo de Deus revelar a sua glória e de habitar no coração do seu povo. Paulo começou comparando a glória de Deus no deserto com a sua glória revelada na nova aliança. Em contraste, ele escreve: aquele antigo sistema da lei gravado em pedras levava à morte, mas começou com tamanha glória que o povo de Israel não podia suportar olhar o rosto de Moisés, pois o seu rosto brilhava com a glória de Deus, embora o brilho já estivesse se desvanecendo. Não deveríamos esperar muito maior glória quando o Espírito Santo está dando vida? 2 Coríntios 3, versos 7 a 8. No monte, Moisés contemplou a forma do Senhor e falou com ele, como um homem fala com seu amigo. Quando desceu do monte, Moisés cobriu seu rosto, porque o brilho de sua face aterrorizava as pessoas. A fisionomia de Moisés refletia que ele havia estado na presença da glória de Deus. Na nova aliança, o plano de Deus não é que nós reflitamos a sua glória, mas que a sua glória seja vista em nós. Uma coisa é refletir algo, mas outra, bem diferente, é habitar nela e emiti-la. Este é o objetivo definitivo de Deus. Foi por isso que Paulo pôde dizer: na verdade, aquela primeira glória não era absolutamente gloriosa se comparada com a glória avassaladora da nova aliança. 2 Coríntios 3, verso 10. Embora a glória da velha aliança não se comparasse com a glória da nova, a velha ainda era tão tremenda que Paulo reitera: Israel não podia olhar diretamente para o fim do que estava desvanecendo. Mas então ele rapidamente lamenta: mas os sentidos deles se embotaram. 2 Coríntios 3, verso 14. Como é trágico o fato deles não poderem ver exatamente aquilo de que precisavam tão desesperadamente. Paulo nos adverte para que não estejamos cegos e nos vejamos no mesmo dilema. Então devemos perguntar, como os sentidos deles se embotaram? A resposta traz o conhecimento e a sabedoria de que precisamos tão desesperadamente. Aquilo que nos falta é necessário para que andemos na glória de Deus. Para obtermos a nossa resposta, precisamos voltar ao período específico que Paulo menciona. O temor de Deus versus o medo de Deus. Israel havia acabado de fugir do Egito e estava sendo conduzido por Moisés ao Monte Sinai, onde Deus revelaria sua glória. Disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o Monte Sinai. Êxodo 19, versos 10 e 11. Essa mensagem era profética, pois ela fala também dos nossos dias. Antes que Deus manifestasse a sua glória, o povo devia se santificar. Isso incluía lavar as suas vestes. Lembre-se que um dia com o Senhor é como 1000 de nossos anos. Agora estamos quase há 2000 anos desde a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Deus disse que durante aqueles 2000 anos a sua igreja deveria se consagrar ou se separar do mundo preparando-se para a sua glória. As nossas vestes deviam ser limpas da sujeira do mundo. Deveríamos nos tornar a sua noiva sem mancha. Depois dos 2000 anos, ele novamente manifestará sua glória. Agora leia o relato do que aconteceu na manhã do terceiro dia. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte canglor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu e Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Êxodo 19, versos 16 a 18. Deus se manifestou não apenas visualmente, mas também em forma audível, por meio de voz e som. Quando Moisés falava, Deus lhe respondia, de modo que todos podiam ouvir. Frequentemente nos referimos a Deus hoje como nosso amigo em um sentido relapso, como se ele fosse quase um colega. Se pudéssemos apenas vislumbrar o que Moisés e os filhos de Israel viram, mudaríamos de forma expressiva a nossa forma de vê-lo. Ele é o Senhor e ele não mudou. Leia com atenção a reação do povo quando Deus veio. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o canglor da trombeta, e o monte fumegante, e o povo, observando-se, estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés, fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo, não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Observe que o povo tremeu e recuou. Elas não queriam mais ouvir a voz audível de Deus, nem queriam olhar ou estar na presença da sua glória. Eles não conseguiam suportá-lo. Moisés rapidamente os advertiu, não temais, encorajando-os para voltarem à presença de Deus, enquanto explicava que Deus havia vindo para testá-los. Por que Deus nos testa? Para descobrir o que está em nosso coração? Absolutamente não. Ele já sabe o que está escondido em nosso coração. Ele nos testa para que nós possamos saber o que está em nosso coração. Qual era o propósito do teste apresentado aos israelitas? Que eles soubessem se temiam a Deus ou não. Se eles o temessem, eles não pecariam. O pecado acontece sempre que nos afastamos dele. Moisés disse, não temais, Então ele disse que Deus havia vindo para que o seu temor esteja diante de vós. Esse versículo faz uma distinção entre ter o medo de Deus e temer a Deus. Moisés temia a Deus, mas o povo não. Esta é uma verdade infalível. Se não tememos a Deus, teremos medo quando ele revelar a sua glória. Pois todo joelho se dobrará diante dele. Se não for por santo temor, será de terror. 2 Coríntios 5, versos 10 e 11. O povo estava longe em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Êxodo 20, verso 21. Veja a diferença nas reações à glória manifesta de Deus. Israel recuou, mas Moisés se aproximou. Isso ilustra as diferentes reações dos crentes de hoje. Semelhante em muitos aspectos. É importante entendermos que os israelitas não eram tão diferentes da nossa igreja moderna. Todos eles saíram do Egito, o que tipifica a salvação. Todos eles experimentaram e se beneficiaram com os milagres de Deus, assim como muitos na igreja. Todos eles foram libertos dos seus opressores, o que muitos na igreja de hoje também experimentaram. Eles ainda desejavam o seu antigo estilo de vida. Se pudessem tê-lo sem o cativeiro que sofriam anteriormente, com que frequência vemos isto na igreja de hoje? As pessoas são salvas e libertas, mas o coração delas nunca abandona o estilo de vida do mundo, embora esse estilo de vida as leve ao cativeiro. Elas tiveram a experiência de ver a riqueza do pecador ser entregue por Deus nas mãos dos justos. A Bíblia relata, então fez sair o seu povo com prata e ouro. Mas eles usaram essa bênção de Deus para construir um ídolo. Será que não fazemos o mesmo hoje? Ouvimos falar de milagres financeiros, mas muitas vezes os que são mais abençoados acabam colocando seu afeto e a sua força nas bênçãos materiais e financeiras, em vez de no Senhor que os abençoou. Eles experimentaram o poder curador de Deus. Pois quando deixaram o Egito, a Bíblia declara, entre as suas tribos não havia um só inválido. Salmo 105, verso 37. Isso é ainda melhor do que as maiores cruzadas de milagres dos nossos dias. Moisés deixou o Egito com 3 milhões de pessoas fortes e saudáveis. Você pode imaginar uma cidade de 3 milhões de pessoas sem nenhum enfermo ou no hospital? Os israelitas haviam servido sob sofrimento durante 400 anos. Imagine as curas e os milagres que ocorreram quando eles comeram o cordeiro da Páscoa. Os israelitas não eram estranhos ao poder salvador, curador, realizador de milagres e libertador de Deus. Na verdade, eles comemoravam apaixonadamente, sempre que Deus se movia milagrosamente em favor deles. Eles dançavam e louvavam tanto quanto nós fazemos hoje em nossos cultos pentecostais renovados. É interessante notar que os israelitas eram atraídos às manifestações milagrosas de Deus, porque eram beneficiados por elas, mas tiveram medo e recuaram quando a sua glória foi revelada. E nós hoje somos diferentes. Ainda somos atraídos pelos milagres. As pessoas viajam quilômetros e dão enormes ofertas esperando receber porções dobradas de Deus nos cultos de milagres. Mas o que acontecerá quando a glória de Deus for revelada? Os corações serão expostos na sua gloriosa presença. Podemos viver com pecados não detectados em meio a um ambiente de milagres, mas o pecado não pode se esconder diante da luz da glória revelada de Deus. O que cegou o povo? 40 anos mais tarde, a geração mais velha havia morrido no deserto, e Moisés fez um resumo para uma nova geração do que havia acontecido no monte onde Deus revelou a sua glória. Sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, enquanto ainda ardia o monte em fogo, vos achegastes a mim, todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos, e dissestes: Eis aqui o Senhor nosso Deus, nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e este permanece vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos. Chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos e o cumpriremos. Deuteronômio 5, versos 23 a 27. Eles clamaram: Não podemos nos aproximar da gloriosa presença de Deus, ou ficarmos no meio dele e viver. Eles queriam que Moisés ouvisse por eles, e prometeram ouvi-lo e fazer o que quer que Deus lhes dissesse para fazer. Eles tentaram viver de acordo com este padrão por milhares de anos, mas não conseguiram obedecer às suas palavras. Será que somos diferentes hoje? Será que recebemos a palavra de Deus do nosso pastor e dos pregadores, mas nos retiramos do monte de Deus? Temos medo de ouvir a sua voz que revela o estado do nosso coração? Esse estado do nosso coração não é diferente do estado do coração dos filhos de Israel. Moisés ficou muito decepcionado com a reação de Israel. Ele não podia entender a falta de fome deles pela presença de Deus. Como eles poderiam ser tão insensatos? Como poderiam ser tão cegos? Moisés levou as suas preocupações à presença de Deus, na esperança de um remédio para aquele estado. Mas veja o que aconteceu. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me falaveis a mim, o Senhor me disse: Eu ouvi as palavras deste povo, as quais te disseram, em tudo falaram eles bem. Tenho certeza de que Moisés ficou chocado com a reação de Deus. Ele deve ter pensado: O quê? O povo está certo? Pelo menos essa vez eles estão certos. Eles realmente não podem entrar na presença de Deus. Por quê? Deus interrompeu com a resposta: Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Deuteronômio 5, verso 29. Deus lamentou: Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem. Todos eles poderiam ter sido como Moisés, refletindo a glória de Deus e conhecendo seus caminhos. Se eles tivessem corações que temessem a Deus como Moisés tinha, mas o coração deles permaneceu obscurecido e suas mentes continuaram cegas exatamente para aquilo que eles precisavam tão desesperadamente. O que os cegou? A resposta é clara. Eles não tinham um coração que temia o Senhor. Isso ficou evidente pela desobediência deles aos mandamentos e à palavra de Deus. Se compararmos Moisés com os filhos de Israel, encontraremos a diferença entre aquele que teme a Deus e aquele que não teme. Tremendo diante da palavra de Deus. Uma pessoa que teme a Deus treme diante da sua palavra e da sua presença. O que significa tremer diante da sua palavra? Podemos resumir tudo em uma declaração. Obedecer a Deus voluntariamente, mesmo quando parece mais vantajoso fazer concessões ou não obedecer a sua palavra. Nossos corações precisam estar irredutivelmente firmados no fato de que Deus é bom. Ele não tem prazer em nos maltratar. Uma pessoa que teme a Deus sabe disso, pois conhece o caráter de Deus. É por isso que ele se aproximará de Deus, mesmo quando os outros recuam aterrorizados. Essa pessoa entende que qualquer dificuldade iminente ou imediata vinda pela mão de Deus trará o bem no final. A maioria das pessoas concorda mentalmente com isso, Mas é nos tempos de dificuldades que aquilo que realmente cremos se revela claramente. Só então, à luz do fogo das provações, é que veremos a nossa fé como ela realmente é. As dificuldades que Israel enfrentou expuseram o conteúdo do coração deles. Vamos examinar suas diferentes reações à palavra de Deus. Os filhos de Israel obedeciam à palavra de Deus desde que vissem o benefício imediato para eles. Mas no momento em que sofriam ou não podiam mais ver os benefícios, eles perdiam Deus de vista e reclamavam amargamente. Durante séculos, Israel havia orado e clamado por libertação de seus opressores egípcios. Eles ansiavam por voltar à terra da promessa. Deus enviou o libertador dele, Moisés. O Senhor disse a Moisés: "Desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra que mana leite e mel." Moisés compareceu perante Faraó e proclamou as palavras de Deus para deixar o seu povo ir. Mas Faraó respondeu aumentando as dificuldades deles. A palha já não seria mais fornecida para a opressora produção de tijolos que os escravos israelitas deviam apresentar. Eles teriam de apanhar a palha à noite e trabalhar de dia. O número total de tijolos não podia diminuir, embora a palha lhes tivesse sido tirada. A palavra de Deus de liberdade havia aumentado o sofrimento deles. Eles reclamaram sobre esta opressão e disseram a Moisés: "Deixe-nos em paz e pare de pregar a Faraó. Você está tornando a nossa vida ainda pior." Quando Deus finalmente os libertou do Egito, o coração de Faraó foi endurecido novamente e ele perseguiu os israelitas no deserto com seus melhores carros e guerreiros. Quando os hebreus viram que o Egito havia corrido atrás deles e que estavam encurralados diante do Mar Vermelho, eles reclamaram mais uma vez: "Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto." Observe as palavras: "melhor nos fora." Na essência, eles estavam dizendo: "Por que devemos obedecer a Deus quando isto só está nos deixando infelizes? Estamos pior e não melhor." Eles rapidamente compararam o estilo de vida anterior com a sua situação atual. Sempre que os dois não estavam equilibrados, os israelitas pensavam em voltar. Eles desejavam o conforto mais do que a obediência à vontade de Deus. Ah, como lhes faltava o temor do Senhor! Eles não tremiam diante da sua palavra. Deus dividiu o mar, e os filhos de Israel atravessaram em terra seca e viram seus opressores serem enterrados. Eles celebraram a bondade de Deus e dançaram e louvaram diante dele. Estavam certos de que nunca mais duvidariam da sua bondade, mas não conheciam seu próprio coração. Outro teste viria e, mais uma vez, a infidelidade viria à tona. Apenas 3 dias depois, eles reclamaram mais uma vez, dizendo que não queriam água amarga, mas água doce. Quantas vezes fazemos o mesmo? Queremos palavras suaves e agradáveis quando o amargo é necessário para nos limpar das nossas impurezas. Foi por isso que Salomão disse: "Mas a alma faminta, todo amargo é doce." Alguns dias se passaram e os filhos de Israel mais uma vez reclamaram da falta de comida. Eles disseram: "Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor." Você consegue ver como eles estavam se comportando religiosamente? Mais uma vez, os israelitas reclamavam da falta de água doce. Eles reclamavam uma vez após outra, sempre que se deparavam com uma nova dificuldade. Enquanto as coisas pareciam ir bem, eles guardavam a palavra de Deus. Mas se a obediência significasse dificuldades, os israelitas rapidamente começavam a reclamar. Um coração diferente. Moisés era muito diferente. O seu coração havia sido testado muito antes. Vemos que, pela fé, Moisés, quando já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Hebreus 11, versos 24 a 26. Os filhos de Israel não escolheram o cativeiro deles. Moisés havia sido apresentado ao melhor de tudo que o mundo poderia oferecer, mas recusou tudo para sofrer aflições com o povo de Deus. A atitude dele foi muito diferente da dos filhos de Israel. Eles queriam voltar para o Egito, o mundo, tendo rapidamente esquecido da opressão que sofriam. Eles só se lembravam que costumavam se banquetear com as coisas que agora lhes faltavam no deserto do teste de Deus. Moisés escolheu as dificuldades porque contemplava o galardão. Que galardão ele estava buscando? Encontramos a resposta em Êxodo 33. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti. Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. Êxodo 33, versos 1 a 3. Deus disse a Moisés para subir e levar o povo para a terra que ele lhes havia prometido, exatamente a terra pela qual eles haviam esperado centenas de anos para herdá-la. Deus até prometeu a Moisés que seriam escoltados por um anjo escolhido, embora ele não fosse acompanhá-los. Mas Moisés rapidamente respondeu: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Fico feliz pela opção de entrar na terra prometida sem Deus, não ter sido colocada diante dos filhos de Israel. Se eles escolheriam uma vida confortável no Egito em lugar de Deus, eles certamente também teriam escolhido a terra prometida sem ele. Eles provavelmente teriam dado uma festa e partido sem pensar duas vezes, mas o objetivo maior de Moisés não era a terra prometida, então a reação dele foi diferente. Moisés disse: a promessa não é nada sem a tua presença. Ele recusou a oferta de Deus, porque o seu galardão era a presença do Senhor. Pense na posição em que Moisés estava quando respondeu: não nos faça subir daqui. Onde era aqui? O deserto. Moisés viveu sob as mesmas condições que o restante de Israel. Ele não era dotado de capacidades sobre-humanas que o isentassem das dificuldades que o resto de Israel experimentou. Ele sentia fome, sede, do mesmo modo que eles, porém nunca o vemos reclamando como os outros. Foi oferecida a ele uma saída daquele sofrimento e a oportunidade de ir para a terra dos seus sonhos, mas ele recusou. O método que Deus vai utilizar para nos testar é nos fazer uma oferta que ele espera que recusemos. A oferta, a princípio, pode prometer um grande sucesso, mas a que preço? Pode até parecer que o nosso ministério irá se expandir e progredir, mas no fundo do nosso coração, sabemos que escolher essa oferta seria ir contra o desejo supremo de Deus. Somente aqueles que tremem diante da sua palavra escolheriam o que parece ser menos benéfico. Em 2 Reis, capítulo 2, Elias disse a Eliseu 3 vezes para ficar em um determinado lugar. Cada ordem, porém, era um novo teste. Teria sido mais fácil para Eliseu ficar, mas ele insistiu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Ele sabia que o galardão celestial era muito mais importante que seu conforto temporário. Semelhante por fora, diferente por dentro. Exteriormente ou fisicamente, não se podia dizer a diferença entre Moisés e os filhos de Israel. Todos eles eram descendentes de Abraão. Todos eles haviam deixado o Egito sob a intervenção do poder milagroso de Deus. Todos eles estavam posicionados para herdar as promessas de Deus. Todos eles professavam conhecer e servir a Jeová. A diferença estava escondida no interior de seus corações. Moisés temia Deus, portanto, discernia o coração e os caminhos de Deus. Mas porque os filhos de Israel não temiam a Deus, eles ficaram cegos e o entendimento deles foi obscurecido. Hoje não é diferente. O cristianismo se transformou quase em um clube. Você se lembra de como eram os clubes da sua infância? Nós nos tornávamos sócios de clubes porque queríamos fazer parte de alguma coisa. Na segurança de um clube, estávamos unidos aos outros membros por causa de um interesse ou uma causa comum. Tínhamos uma sensação boa por fazer parte de algo maior que nós mesmos. O clube estava por trás de nós e nos dava uma sensação de segurança. Hoje, há pessoas que professam ser cristãs, mas não têm mais temor de Deus do que aqueles que nunca puseram o pé dentro da igreja. Como membros seguros do clube do cristianismo, por que eles teriam temor? Na verdade, os demônios tremem mais do que alguns dentro da igreja. Tiago advertiu aqueles que professavam ter a salvação, mas tinham falta do temor de Deus. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Tiago 2, verso 19. Essas pessoas se sentam em nossas igrejas, trabalham nas nossas equipes ministeriais e pregam em nossos púlpitos. Elas vêm de todas as profissões desta vida, desde os guetos até rodovias de Hollywood. Confessam serem salvas e amam as promessas de Deus, mas têm visão limitada e, como os filhos de Israel, não temem a Deus. Judas previu este dia e avisou que as pessoas frequentariam nossas igrejas e professariam serem salvas pela graça de Deus, pelo fato de serem membros do clube do cristianismo. Elas frequentariam as reuniões de crentes e participariam sem temor, em todo o tempo, servindo apenas a si mesmas. Em Mateus 7, versos 21 a 23, Jesus disse que haveria aqueles que expulsariam demônios e que fariam outras maravilhas em seu nome, chamando de Senhor e Salvador, mas deixando de viver em obediência à vontade de Deus. Jesus descreveu esta condição como joio crescendo no meio do trigo. Você não conseguiria dizer com facilidade a diferença entre o trigo e o joio, assim como fez com Israel. O fogo da gloriosa presença de Deus finalmente irá expor o conteúdo de cada coração. Este será o estado da igreja ao entrar no período da colheita. Mateus 13, verso 26. Malaquias profetizou que nestes últimos dias Deus enviaria uma voz profética, como ele fez com Samuel, Moisés e João Batista, para preparar o seu povo para a sua glória. No entanto, não seria um, mas muitos mensageiros proféticos. Esses mensageiros se levantariam com tamanha unidade de propósito, que falariam como um homem, chamando aqueles que estão enganados a voltarem de todo o coração ao Senhor. Assim, a ordem divina será restaurada no coração do povo de Deus. Esses profetas não são mensageiros de juízo, mas de misericórdia. Através deles, o Senhor chama os seus para escaparem do juízo, Malaquias relata: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Malaquias 3, versos 1 e 2. Malaquias não está descrevendo o arrebatamento da igreja. Ele diz que o Senhor virá ao seu templo e não para o seu templo. Oséias disse que depois de 2000 anos, o Senhor viria até nós, o seu templo, como a última chuva. E isso fala da sua glória manifesta. Malaquias então pergunta: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda ao seu templo? Ambos os profetas confirmam que este acontecimento não é o mesmo que o arrebatamento da igreja. Malaquias responde a sua própria pergunta, apresentando dois resultados da presença gloriosa de Deus. Primeiro, é para refinar e purificar aqueles que o temem. Segundo, ele julgará o coração daqueles que dizem que servem a Deus, mas que na verdade não o temem. Quando esta purificação ocorrer, ele nos diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Antes da glória ser manifesta, não se podia dizer a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que simplesmente oferece um culto de lábios ao Senhor. A hipocrisia não pode se esconder da luz da glória de Deus. A mentalidade de clube finalmente será eliminada. Isso nos dá uma melhor compreensão da séria advertência de Jesus ao crente do Novo Testamento. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso, nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Lucas 12, versos 4 e 5. O temor de Deus nos livra do caminho destrutivo dos que são enganados. Moisés disse que o temor de Deus no coração do seu povo é a força para se libertar do pecado. Salomão escreveu: pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. Jesus advertiu os crentes com um propósito específico, e antes de exortá-los a que temessem a Deus, deu-lhes uma advertência sobre a armadilha enganosa da hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado e oculto que não venha a ser conhecido. Lucas 12, verso 2. Quando cobrimos ou ocultamos o pecado para proteger a nossa reputação, colocamos um véu sobre o nosso coração. Erroneamente, achamos que este véu faz com que pareçamos puros, quando na verdade não somos. Isso finalmente leva à hipocrisia. Então, agora não apenas enganamos os outros, como também a nós mesmos, como aconteceu com os filhos de Israel. Ficamos cegos e não conseguimos ver. O temor de Deus é a nossa única proteção contra a hipocrisia. Somente ao temer não ocultaremos o pecado em nosso coração, porque temeremos mais a Deus do que as opiniões dos homens mortais. Ficaremos mais preocupados com o que Deus pensa a nosso respeito do que com o que o homem pensa. Estaremos mais preocupados com os desejos de Deus do que com o nosso conforto temporário. A sua palavra será mais preciosa para nós do que a palavra dos homens. Voltaremos nosso coração para o Senhor. E Paulo diz: quando, porém, alguns deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. 2 Coríntios 3, verso 16. O temor do Senhor nos impedirá de fazer concessões com a verdade de Deus em nome do lucro pessoal.